Alexa, controle. Eu solicito apoio no solo. Salvador é o Oxané 6201. É 201, boa noite, prossiga. Autorização Rio de Janeiro Galeão. Copio 380. Por favor, prossiga. Meu nome é 201 no Galeão, nível 380 está autorizado. Aerovia pesou 1-0 após conforme o plano. Decola pista 1-0 após decolagem de curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge. Aciona transponder 5550, controle 119, decimal 35. 380 para o Rio, Galeão, Upper Zulu 1-0, após conforme o plano. Pista 10, curva direita da El Leda Bridge, 5550, 1935. Correto, chama 201, não chamei pronto, pushback. Salvador, tá 3662, posição 7, puxa acionamento. Tá livre, tá 3662, chame táxi. Passará. Controle Salvador, boa noite, o WebChat 6748, ciente da vida. Cruzando 180 para o 150. Jet 6748, boa noite, eu estou na identificação, voa direto Duna, 3 mil pés, comigo 12 no ajuste. Direto Duna, 3 mil pés, WebJet 6748. Obrigado. Solo Salvador, tá 3662 para o táxi com 130 a bordo, 3 horas, Fortaleza. Transferência 260 para 1160. Beatriz, 13 boa noite, assistindo a identificação autorizada, bom, 74 no PES com 1012. 4.012, assistindo a 63 no 3. Controle, qual seria o número para pouso do Xené 63 no 3? Número 2. Sente, 63, obrigado. Cidade de Doxa, né, 63 no 3, voa na proa da posição Duna. Oi, Bonf, está presente. Bonf, muito obrigado, 63 no 3. Romeu Serra, X-Ray, reporte no ideal de descida. Romeu Serra, X-Ray, 10.510, quem negar no 013. Mas 76748 10 2013, está ali VLS, reportar estabilizado. Descendo para 2013, autorizado VLS, está 10, web 6748. Torre Salvador, boa noite, São 3662, aproxima ponto zero, pronto. Boa noite, 3662, ali mantenho no zero. No zero ali mantenho, então 3662. Alô, boa noite, gol no 889. Confirme, chamo solo. No gol no 889, quando possível, repetitivo, Rio de Janeiro. Gente, boa noite, 19, Galeão, nível 3620 está autorizado. Aerovia Pesulu 10, após conforme plano, decolou da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge. Aciona 5556, controle 119.35. Autorizado Galeão, nível 360, uniforme Zulu 10, depois conforme o repetitivo, decola da pista 10, no perfil da El Leda, após Bridge, aciona 5556, chamando 193, 1889. Correto, chame pronto para o Chibeck, boa noite, 19. Chamarei. Solo, chame a 6310, está no gate 1, identificação trans, autorização, repito, 390. Tenho 350 autorizado, China 6310, guarde coordenação 39. 35 está ótimo, presidente. Então, China 6310, Recife, nível 350 está autorizado. Aerovia Peruísque 58. Decola da pista 10 após decolagem curva esquerda. Subida Puca, transição Caju. Aciona 5551, controle 119.35. Conforme 350 esteja na Puca Caju, 551 no código transponder, 1935 o controle de saída. Aí é o Peruísque 58, Oxané 6310. 01, correto, chame pronto, pushback, Oxané 6310. Agora. 35, Gratão, boa noite. Salvador, tá 3662, poucas e passas, foi. 3662, contato radar, que é o 370, sai da Puca. Ao 370, tá 3662. Maceió, copiou 330. 62, Maceió, nível 330, está autorizado. Aerovia Peruísque 58, até Orago, após direto Maceió. Decolada 10, com curva à esquerda após a decolagem na subida Puca, transição Caju. Aciona 5563, controle 119, decimal 35. Beta 352 no portão 2, time pronto, pushback. Tamo lá pronto, 352, certo? Sierra X-Ray, controle. Romeu, Sierra X-Ray, vai ser necessário algum apoio no solo? A sua transmissão está ininteligível, o senhor pode repetir, por gentileza? Se a X-Ray foi entendido que após alguma outra coisa o senhor vai prosseguir para BH. Antes disso, não foi entendido. O senhor vai abastecer aqui, é isso? Gente, então não será necessário nenhum apoio de solo. Gente, como o Sierra X-Ray, você vai prosseguir para o pátio de aviação geral? E qual o tipo de combustível que o senhor vai querer? Entendido. Gasolina. Ciência. 6748, completa a aproximação, torre 98 decimal 6. 1186 Web 6748. E aí, para o solo? Foi você na minha filha 310, perdão. Filha 310 no portão 1 no pushback para mim. Tá livre, o Xanem é 310, chame táxi. UBR. Gente. Zero. Estabilizado, baixado, travado. 748, boa noite, livre pouso na 10, vento 1100 graus, com 09, altímetro 1012. Livre pouso na 10, ajuste 1012, web 6748. Reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista 10. 2110, 1012, reportar estabilizado no ILS X-Ray, 6313. Submantenho nível 370, chame Centro Recife no 26, decimal 85, alterno no 33, decimal 65. 1268533653662, boa noite. Boa. Tá 352, supervisando em mais 3 minutos. 3 minutos, 3 minutos. LS, Oxenay 6393, localizador. 6393, passando Duna, completa de aproximação, torre na noite decimal 6. 186, até logo. Até. Frequência 6748. A liberar, prosseguir táxi na Alfa, chamando a Juliette, vai vir 748. Salvador? Escuta, 6303, 2 milhas do externo. 6303, confirma, tem embarque salvado? Ainda não. Chame sem embarque salvado, tchau. Reportará. De gentileza, poderia confirmar as informações? POP 150, 6 horas e 30 minutos, alterna Natal, chamou apoio 6310. 6310, Indy Alpha, ponto de espera pressionando 0, ajuste 1012, no ponto de espera, chame 1806812, 6310. Indy autorizado, Indy Alpha, no ponto de espera, 1806012, com a torre, obrigado, boa noite. Somente, poderia repetir as outras informações? Afirmativo, 6201 pronto para o táxi, 105 a bordo, 3 horas e 30 e confins alternativa. Copiado, senhor, táxi aprovado, pátio, Indy Alpha, ponto de espera pressionando 0, ajuste no 0 no 2, no ponto de espera torre 1862 6201. Esse táxi via pátio, Indy Alpha, ponto de espera da 10, torre 118.62, ajuste no 0 no 2, Oceaner 6201. Solo Salvador, boa noite, 604, centro de informação, autorização Fortaleza. 604, pronto para cópia? Afirmativo. 370 Fortaleza aprovada para o Zulu 9, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição, correção, subida Momo, transição Frutti. Momo após Cogbo, após Frutti. Controle 19.35, aciona 5564 no 604. 183370 Fortaleza, Pesulo 19, decola curva esquerda, Momo Frutti, 1935, controle 5564, transponder 604. 5564, correto? Somente após Momo ou a Cogbo, após Cogbo, Frutti, senhor. Portão 8, chame para posicionamento, torre 18612 no 604. Assistente, Momo Coagulo com Protia. Chama pushback do 604. Falou, tá, 392. É estacionamento no 889 na posição 62. Na posição 62, gente, aguarde só um minuto. Aguardado. Gente, posição 62, é um avião que passando agora, a cauda. Você tem livre pushback, estacionamento, chama táxi, foi no 889. Passou a Avianca, autorizado, chamarei, no 889. Essa é a Rex Race, minha torre na noite, decimal meia. No pátio, um Webjet, um portão 03. E a coordenação equipe solo, após ingressar no portão 3, à sua esquerda, o senhor tem livre posicionamento, chama ETAC 3152. Após a ingresso do Webjet 3, tem livre posicionamento, porta da tarde, na 3152. Autorizado, base, chame final, pista 1-0, o meu CRX-8. Vai apontar, final da 1-0, meu CRX-8. Tá no portão 08, confirmando? Afirma no 8. 7 no 8, aguarde 2 minutos para iniciar, agora no 604. Ingresso portão 03. Ingresso portão 03, quase 6748. Decola 5 autorizado, 6310. Agiliza Lima, tempo no zero, agilizando, senhor. Puxa na 63 no 3, no solo ao 01, no libera direita, táxi via Alfa, chama ingresso no Juliette nessa frequência, senhor. Via Alfa, chamar na Juliette. 3 no 0, autorizado, linha e decolar, pista no 0, vento de 100 graus, 109, ajuste 1012. Autorizado, linha de decolar, 0 também. O senhor RXP confirme, chame o trem baixo travado, senhor. Vai para o final abaixado travado, vamos ver se é. Do voo 1889, 3 horas e 20, Campinas 104. Gente, Romeu, senhor RXP avistado, tem pouso autorizado na pista no 0, vento de 090 graus, 099, ajuste no 02, Romeu, senhor RXP. Irá aguardar o táxi do Airbus, que já está iniciando o pushback no 02 e havia chamado anteriormente ao senhor, ok? Bom, calma, então aguarda através do 05 no 889. 935 com controle, boa noite, obrigado, senhor. Na 313, próximo direto. Obrigado. 310, boa noite, contato radar, se me mantenha nível 350, sai da PUC. 350 autorizado. Canem 31. Sim, de direito pediu antes, iniciou depois, a gente aguarda iniciar. É um procedimento novo esse. Tá ok, estou aguardando aqui então. Então, melhor ainda, boa noite 89, por gentileza, mantém a posição. É, estão achando a posição. Continuo achando estranho o procedimento, mas tudo bem. Termo com precisão do solo, mantém a posição. Eu estou aqui, estou cumprindo, não discordei no seu nem um instantinho. Só que eu já estou com dois motores acionados, isso aí é consumo de combustível, vai fazer falta no destino. Tem uma aeronave que está aqui, não sei o que ele vai fazer. Eu estou aguardando outro da partida para ele saltar na minha frente, tanto quanto estranho, mas eu estou fazendo posição assim mesmo. Afirmativo. Tino, eu dou aquele pátio com o meu CX-ray. Reportado, tá? A pista 1-0, vento de 1-0-0 graus com 1-0 nós. Tino de colagem na 1-0, chamé 6-2-0. Para o táxi 174 a bordo, 3 horas e 16 até lá no Recife. Se 174, entendi 3 e 15, confirma? Afirmativo, prossegue até através do portão 7 e aguarda por cima. Decolou 06, chama agora o controle em 1-9-35, bom voo. 1-9-35, grato, boa noite. Autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste 1-0-3, boa noite. Para o táxi do AP-134, 2 horas, o Alterna Aracaju. Tem o nível 050, o ajuste 1-0-3, Papá Hotel Delta. 13, descendo para 050, o Papau também. 18.6. Mas eu não vou para Caju, não, vou para o Galeão. Tráfico, se eu tá esse tipo de instrução, eu te conheço. Se eu quer que vai taxar, viu? Certo. Xené 6201, boa noite, contato radar, submantém o nível 380, vou em Leda após Leda Bridges. Ascendendo ao 380, está presente na proa de Leda, após Leda Bridge, o Oceaner 6201. No 604, faz taxa de Apache Índia, quando espera 18.6, 1013.